Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o suco, melão maduro, sapote e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo posto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, começando mais uma edição do programa MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira a partir de agora, no seu fim de semana. Muito obrigado pela sua sintonia, eu sou Vidi Fernandinho, então, portanto, a partir de agora, o melhor da música nacional, o melhor da música brasileira. A gente vai começar o nosso programa de hoje com o Marcão Brito, Não Estamos Sozinhos. Somos cores, energias, luzes no espaço, vibrações, pensamentos que fazem contato, uma única vai vir. A saudade cresceu como planta, tomou conta do caminho, mas na vida ou na morte não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas o vento levou os meus melhores amigos, pesadelo em forma de desafio. Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nós, mas eu mantenho a minha fé, afasto o que me corrói. Da zona norte, zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum, caminho pra voltar. Da zona norte, zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum, caminho pra voltar. Unificar a nossa voz. Eu vi tão distante uma luz, mostrando o caminho de volta. Eu vi tão distante uma luz, mostrando o caminho pra casa. Ela é branca como a neve, paraíso onde eu disse que emagrece, mas representa perigo. Tenho medo de dizer o que você não viu. Tenho medo, eu sei porque é o que você sentiu. A saudade cresceu como planta, tomou conta do caminho, mas na vida ou na morte não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas o vento levou os meus melhores amigos, pesadelo em forma de desafio. Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nós, mas eu mantenho a minha fé, afasto o mal que me corrói. Da zona norte à zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum, caminho pra voltar. Da zona norte à zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum, caminho pra voltar. Melhor da música brasileira, MPB Brasil. Terceiro mundo, o caminho do crime. uma tentação de um doce. Era tido como um bom rapaz. Foi quem foi. Ao calar da noite, anda nessas bandas. Do paraíso é o sorro, o brossorro. Espertos rondam. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Ouvi dizer que você tá bem. Encontrei moedas pelo chão, mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão. Eu chorei sem disfarçar. Passar

O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. MPB Brasil de volta na sua melhor programação. Pintando pra você agora, Nando Monteiro, Não É de Coração. Falo que não gosto mais, não é de coração. Sinto tanto, tanta falta, sem explicação. Se você quer saber, vou falar da minha dor que dá vontade de morrer. Talo dessa flor que tem espinhos, mas seu cheiro me engana e me faz tanto doer. Eu me agarro com as coisas que não entendo, a máquina do tempo e a estrada do lamento, que não acabam mas que tantas vezes me ajudam a esquecer você, você. E aí me dá saudade, aí me dá saudade. E aí me dá saudade, e aí me dá uma saudade. Eu nem sempre entendo quando em algum momento vejo dentro da saudade o tamanho do arrependimento que me dá. E de saber que quase sempre não se pode voltar. E é nesse exato momento que a vontade de você é maior do que a vontade de esquecer. De esquecer você. E de repente, sem nenhuma explicação, não quero mais, eu falo que não gosto, mas não é de coração. Falo que não gosto mais, não é de coração. Sinto tanto, tanta falta, sem explicação. Se você quer saber, vou falar da minha dor que dá vontade de morrer. O talo dessa flor que tem espinhos, mas seu cheiro me engana e me faz tanto doer. Eu me agarro com as coisas que não entendo, a máquina do tempo e a estrada do lamento, que não acabam mais de tantas vezes me ajudam a esquecer você, você. E aí me dá saudade, e aí me dá saudade, e aí me dá saudade, e aí me dá uma saudade. Eu nem sempre entendo quando em algum momento vejo dentro da saudade o tamanho do arrependimento que me dá. E de saber que quase sempre não se pode voltar. E é nesse exato momento que a vontade de você é maior do que a vontade de esquecer. De esquecer você. E de repente, sem nenhuma explicação, não quero mais, eu falo que não gosto, mas não é de coração. E aí me dá saudade, e aí me dá saudade, e aí me dá saudade, e aí me dá uma saudade. Falo que não gosto mais, não é de coração. E aí me dá saudade, e aí me dá saudade. Sinto tanto, tanta falta, sem explicação. E aí me dá saudade, e aí me dá saudade. MPB Brasil. Ousadia, ele entrou na minha cabeça sem pedir licença e tampouco quer sair. E faz umas coisas assim, meio loucas, me amarra, me agarra, me pira. E some. eu quero fingir que não ligo, mas pego o telefone e ligo pra ele. Tô nesse grilo porque desde o princípio vivo pensando em não pensar mais nele. E é só nele que eu penso, vê só que ousadia. Ele entrou na minha cabeça sem pedir licença e tampouco quer sair. E faz umas coisas assim, meio loucas, me amarra, me agarra, me pira e some. Aí eu quero fingir que não ligo, mas pego o telefone e ligo pra ele. Todo esse grilo, porque desde o princípio vivo pensando em não pensar mais nele. E é só nele que eu penso, é só que ousadia. MPB Brasil.

essa canção como um beijo. Tome essa canção como um beijo. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Antiga e longa crueldade. Somos o caminho, mesmo para aqueles que vivem tão sozinhos. Somos cada pedra, cada monte, cada flor, cada espinho. E quando cai lágrima, somos nós a fonte de um sorriso. E se não há nada, levantamos, erguemos desde o princípio. Somos mil palavras que ecoam no silêncio deste vazio. Porque somos nós toda força pra mudar este destino. We'll be right back. atrito, somos o desejo, somos a coragem, a corrente velha usada e resistindo ao tempo. Somos o carinho e o abraço forte de um ombro amigo. Somos a resposta, a pergunta, a incerteza. Somos livros, e quando a dor e mágoa nos ensina a encontrar pequenos sentidos numa vida ingrata, não deixamos apagar a chama de um sonho vivo. São mil palavras que ecoam no silêncio deste vazio, porque somos nós toda força pra mudar este destino. Somos nós. MPB Brasil. Cuidado com o gafanhoto, minha gente. Tem muito por aí. É, sô, gafanhoto. Sô, e sô, gafanhoto. Sô, diz. Sô, gafanhoto. Sô, e sô, gafanhoto. Sô. Nuvem de gafanhoto deu no meu roçado. Como é que vai ser? De família com mulher e filho pra dar de comer. Nuvem de gafanhoto deu no meu roçado. Como é que vai ser? Eu sou pai de família com mulher e filho pra dar de comer. É. Xô, gafanhoto. Xô, xô, xô, gafanhoto. Xô, de novo. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô. Trabalhei tanto, tenho as minhas mãos grosseiras e os pés sujos de poeira. Gafanhoto tem a dó. De madrugada eu já estava levantando, trabalhando, trabalhando, derramando meu suor, isso não se faz. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô, ii. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô. Sim. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô, ii. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô. Nuvem de gafanhoto deu no meu roçado. Como é que vai ser? Família com mulher e filho pra dar de comer. Nuvem de gafanhoto deu no meu roçado. Como é que vai ser? Eu sou pai de família com mulher e filho pra dar de comer. É! Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô, ii. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô, ii. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô. Trabalhei tanto, tenho as minhas mãos grosseiras e os pés sujos de poeira. Gafanhoto tem a dó. De madrugada eu já estava levantando, trabalhando, trabalhando, derramando meu suor. É. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô, ii. Xô, xô, gafanhoto. Xô, xô. Xô, gafanhoto. Xô, xô, gafanhoto. Ah. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Certos por aqui, estrela cadente, reluzentemente sem fim, e um cheiro de amor empestado no ar. Quisera viesse do mar e não de você. Um raio que inunda de brilho uma noite perdida. Um estado de cor. As tão puras que movem uma vida, e um verde profundo no olhar a me endoidecer. Quisera estivesse no mar. Não em você, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Conferindo aí, Djavan, A Ilha, Show Gafanhoto com Bete Carvalho, Odara Sol com Somos Nós, Denise Emer, Grande Amor. E abrimos esta última sequência de hoje com Fernanda Abreu, Menino do Rio. É isso aí, um grande abraço para você, fica por aqui o nosso MPB Brasil. Semana que vem a gente tá de volta. Grande abraço para você. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.